Kenia Government 04, cristalize das restrições da posição pelo repórter estabilizado em LS Ferreira Piscina 0. Kenia 2000, está ali da restrição em pelo, vai reportar estabilizado em LS Ferreira 10, boa noite 04. Boa noite 04, confirme indicada. Indicada, 249. Quem? Gol 995, desce para 4.000 pés, que negão no 0 no 4. 4.000 no 0 no 4, 9, 9. Então 35 no 7, desce para nível 050, que negão no 0 no 4. 050, 35 no 4. Gol 97 no 5, desce mantém o nível 060, que negão no 0 no 4. Uno 804, completa aproximação, torre na 895. Completa, torre 95 a torre, boa noite 04. Uno 995, desce para 2.000 pés, que negão no 04, reporte estabilizado no LS, que rei da pista no 0. 2.000 pés, no 04, reportará o LS, X-ray down no 09. Uno 795, redução para 2.208. Então, 35 no 7, desce para 2, desce para 4 mil pés, correção, que NH1 no 0 no 4. Então, no 7 no 5, desce para o nível 050, que NH1 no 0 no 4. Naldo, ele é sexo aí, embaixo travado. 804, vento 070 graus, 039, exato pouso, pista no 0. Nível pouso, boa noite, 04.

pouso na LS X-Ray da pista no zero. 7 para 2.000 pés, agora não passa, reporte estabilizado aqui da X-Ray. Dono 7 no 5, desce para 2, desce para 4.000 pés, que é NH1 no 0 no 4. Está seguindo o tráfego da companhia TAM, está 12 horas, 8 milhas e meia, é um Alfa 320 com 2609 noise ground speed. O dono é 7 no 5. 7 na festa do céu, seguindo o TAM, já reduzido. Deixado para 4.014. Gol 7 no céu. Salvador, bom dia, 1804. 1804, bom dia, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04. 1995. Confirmo pro gol 995. Autorizado pouso, pista no 0, vento 050 graus, 02, nós, gol 995. Autorizado pouso no 0, gol 995. No 705, desce para 3.000 pés, que é NH1 no 014. 3.014, no 705. Afirmativo, que legal no 094, reporte estabilizado na LS X-Ray da pista no 0, gol no 795. O tráfego que o precede agora está com 1609 graus de speed, apenas para informação. Poxa, está reduzindo ao 795, descendo para 2000, como está estabilizado. Bom dia, informarei pista livre. Guardando, está livre, está aí, está no 7. Gol no 995, solas 40, direita, solo 121, desce 19. Feito. 219995. Bom dia, senhor, identificação, autorizado chega da BONF, desça para 4.000 pés, que nega no 014. TAM 3597, vento 030 graus, 029, autorizado pouso, pista no 0. Autorizado pouso, pista no 0, 35 na frente. Alfa Juliette 612, meu nome. Estabilizou na LS o gol no 7 no 5. Gol no 7 no 5, completa aproximação, turno no 8 no 5. 8 no 9, 5, obrigado, bom dia, 7 no 5. Bom dia. Torre Salvador, bom dia, gol no 7 no 5, e LS passar para lá. Gol no 7 no 5, bom dia, número 2, para pouso e formarei pista livre. No 7, solo 44, direita, solo 2099. Gol no 7, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 08. Repouso na 10, gol no 7, na 5 solo, aos 4 meia, direita solo, 219. No 7, no 5, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 02. Salvador, é o TAM 3171 no sentido da Delta, quando possível, Guarulhos, no 3400. 3171 na Guas, cópia, Guarulhos. Aguas, não. No 71, pronto para cópia. Por favor, senhora, prossiga. Autorizado, plano para Guarulhos, nível de voo 340, via Verzolô no meia, BHZ Trivi, após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Bridge. Em Bridge interceptará Verzolô no meia, com a primeira curva à direita após a decolagem. 5055 é o código transponder, 1208 é o controle. Corrigindo, 1198. Pesado, Guarulhos no 340, decola da 10, curva pela direita, a saída da Euleda Bridge, após o Brasilu no meia, BH, Trivi. Transponder 5055, controle 198 para o TAM, 3171. 3171, cotejamento correto, chama para puxa acionamento. Noite 97 após a posição pelo, desça para 2000 pés, que negar 1004, reporta estabilizado no LS que se rida piscina 0. Tempo no 897, descendo 2000 após pelo, reporta estabilizado no 897. 1897, informa que está estabilizado. Dono 897, completa a aproximação, torre 1895. 1895, bom dia, obrigado. Salvador, bom dia, com 897 final. Boa noite, 97, bom dia, reporta visual com campo, trem checado. Reportará. Passando aí de serra, baixado, travado, campo azul. Bono 897, vento calmo, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso na 10, o bom 897. Copa 5808. Pronto, pronto. Vai 5808, autorizado Brasília, nível de voo 360, via Persolono 7. Subida Arbor Elefa, primeira curva à direita após a decolagem, o código transponder 5066 e o controle em 120.8. Autorizado Brasília, 360, Arbor Elefa, direita após a decolagem. Só confirmando a frequência do controle 119.8. 119.8. Sim, te chamo para posicionamento 5808. Para.